Fecheiro 11. Tenho andado com o Morita, o Paulo e o Negola, mas nenhum deles é como o Gegé e o Li. Então, o Negola nem pensar. O Negola é mulato e está sempre a armar-se. Os mistos têm o melhor das duas raças. Basta comparar um rafeiro e um cão puro. A pirata era rafeira, mas não percebeu que não era para correr atrás do carro quando nos viemos embora. Não percebeu que não estávamos a brincar. Se calhar eles soltaram logo o pai e o pai encontrou a pirata na avenida e tem-na com ele. O Morita e o Paulo podiam ter sido meus amigos lá. Chegámos à conclusão que fazíamos as mesmas coisas e até andámos durante uns anos no mesmo liceu. Só não nos conhecemos por acaso. O Morita e o Paulo também viram a Emanuel com binóculos de casa de um amigo. Emanuel e outros filmes que eram proibidos a menores. Até viram aquele filme Helga qualquer coisa. Eu e o Gegé não conseguimos ver esse, mas o Li viu e disse que era uma gaja a ter um filho, nada de especial. O Morita e o Paulo tinham uma mini onda. O senhor Acácio não apreendeu o livro da vida do pai. Se há de um pai chorar mais tarde, que chore agora ao filho. Se o pai não tivesse essas manias, eu também tinha tido uma mota. Por isso não tem mal dizer que tinha. Só tenho medo que a minha irmã me desminta. Mas a minha irmã nunca fala com os meus amigos. São os estúpidos. Sejam quais forem os meus amigos. A opinião da minha irmã é sempre a mesma. Uns estúpidos e uns besugos. Não sabia que os dias podiam ser tão compridos como os dias de aqui são. O sol fica tempos e tempos a ameaçar que se vai embora e não vai. Se lá os dias fossem assim, teria dado jeito. Eu, o Gegé e o Li podíamos ter ido nas bicicletas ver as raparigas ao bairro novo, mesmo quando saíamos das aulas às 6h30. E a Paula tinha tido menos desculpas. Os meus pais só me deixam ficar na rua enquanto for dia. Tinha sempre de anoitecer quando a Paula estava quase, quase a deixar-me desapertar-lhe o sutiã, horas a dar-lhe beijos de língua. Para a Paula deixar-me abrir-lhe o sutiã e nada. A Paula tinha a mesma vozinha sonsa da minha irmã. Já é de noite, tenho de ir para casa para não ficar de castigo. Devia ter a mania que era a Cinderela, ou lá quem é que morre quando fica a noite. A minha irmã gostava dessas histórias, mas eu não. O preto que atendeu o telefone já deve ter visto os nossos livros todos, até as fotonovelas de luxo da minha irmã. A Paula também gostava de fotonovelas. Às vezes pediam para eu ir à papelaria do Sr. Manuel buscar as que tinham saído. Eu nunca queria ir. Já sabia que o Sr. Manuel, então agora andas a ler fotonovelas. Não podia explicar ao Sr. Manuel os beijos de língua que a Paula me dava para pagar os favores que me pedia. Às vezes até penso que a Paula pedia esses favores só para ter pretexto para dar aqueles beijos. A Paula, com a língua às voltas na minha boca, quase ficava tonto, ou então a puxar-me a língua como se me quisesse arrancar. A Paula não tinha jeito para dar xoxos. Foi o que o Gegé e o Li disseram quando lhes expliquei os beijos da Paula. Uma rapariga que desse voltas com a língua ou que nos puxasse a língua não sabia dar xoxos. A Fortunata não dava beijos, nem sequer o cigarro apagava. Se calhar a Paula está num destes hotéis e qualquer dia vejo-a no jardim do casino. Se calhar aqui na metrópole a Paula já não tem a vozinha sonsa e já aprendeu a dar beijos como a Anita. O Gegé dizia: pode ser uma galdéria, mas dá beijos que nos levam ao céu. Das coisas que me arrependo mais é de não ter dado um beijo à Anita. Não sei o que andei a fazer atrás da Paula, se agora nem saudades dela tenho. Tenho mais saudades da Fortunata do que da Paula. Nunca pensei que ia ter saudades da Fortunata, que gostava tanto de fazer porcarias com rapazes brancos. Era a Fortunata sempre a aviar, como o Li dizia. Mas o que quero agora é conhecer as raparigas da metrópole, as raparigas dos brincos de cereja. Ainda não vi nenhuma que fosse linda, como as das fotografias, mas tem de haver. Não as inventaram só para a fotografia. Podia ir à praia. Há raparigas bonitas na praia. Mas a água da metrópole é tão fria que nem consigo mergulhar. Parece que os ossos estalam. Nem os que estavam habituados a este mar, antes de terem ido para lá, conseguem tomar banho. O ladrão do corpo habitua-se ao que é bom. E agora só quer é água quente, disse o Faria, no único dia que fomos à praia. Os lábios e as pontas dos dedos arrocheados. O ladrão do corpo já se esqueceu deste gelo. Quando começarem as aulas, deve ser fácil conhecer as raparigas bonitas da metrópole. No liceu deve haver muitas. Lá nunca queria que as aulas começassem, mas aqui conto os dias para ir para o liceu. Se houver uma guerra civil, espero que seja só depois das aulas terem começado. Também espero que as greves e as manifestações que todos os dias os de cá fazem não impeçam as aulas de começar. São tempos conturbados. A diretora anda sempre atarefada de um lado para o outro no hotel. O Pacaça diz que a diretora anda com cara de traseiras de tribunal, mas que faz bom dinheiro à nossa custa e que ainda vai fazer mais, agora que deu o andar dos hóspedes às famílias que se amontoam no aeroporto. A diretora chegou à conclusão de que não há hóspedes e de que o andar vazio está a dar-lhe prejuízo. A diretora diz que não é por causa do prejuízo, que é para ajudar-nos. Deve ser por isso que nos põe aos 4 e 5 no mesmo quarto e nos dá fruta podre de sobremesa. Quando começarem as aulas, vou conhecer raparigas da metrópole. Espero que o 6º ano de ciências não seja difícil. A minha irmã não sabe se é. No ano passado, quase não tivemos aulas e, para além disso, escolheu letras, como quase todas as raparigas fazem. A minha irmã vai acabar o liceu este ano. E quer ser secretária. Pelo menos era o que dizia lá. Tentamos atravessar o maior número de carruagens antes de o comboio arrancar. Têm de ser carruagens de segunda, porque as de primeira vão quase vazias e não têm piada. Mas ao fim da tarde, as carruagens de segunda estão cheias como um ovo. E para passarmos de uma carruagem para a outra, temos de dar cada grito e empurrão que os de cá até saltam. Temos de sair, temos de sair. O que é bom é sair quando o comboio começa a andar. Fizemos mal em ter trazido a Ruth. As raparigas não conseguem correr nem dar cotoveladas para afastar as pessoas, nem saltar quando o comboio já está a andar. Ainda por cima, a Ruth está sempre com aqueles risinhos e a falar comigo. Se não me ponho a pau, gasta-me o nome. Oh, Rui, olha como o mar está bonito. Oh, Rui, não queres ir até ao casino? Até enjoa. Gosto de ficar a olhar para o mar enquanto esperamos pelos comboios, mas gosto de estar em silêncio. O mar da metrópole é tão azul como o mar era lá. Um mar quase igual, talvez um bocado mais pequeno. Com o mar à frente, o resto do mundo fica mais perto. Parece que o Brasil ou a América estão logo ali. Com o mar à frente, o futuro pode ser como o do pai na pátria, há 24 anos. Pode ser o que se quiser. Quando já não consigo olhar mais para o mar, viro as costas e fico a ver o jardim do casino, cheio de retornados. Todos os hotéis aqui à volta têm retornados e o jardim do casino é um bom sítio para passar o tempo. A maior parte das vezes não se consegue encontrar um banco livre e é proibido sentarmos-nos na relva. Na metrópole, tudo o que é bom é proibido, até a Coca-Cola. Os de cá até têm razão para serem tão embirrentos. Se o Tosé Cenoura não tivesse vindo ter connosco, os cabrões de merda da metrópole não tinham apalpado a Ruth. O Tosé Cenoura anda sempre pela estação a apanhar os bilhetes que não foram picados. Traz miúdos do hotel com ele e dá-lhes ordens em guimbundo para os de cá saberem que é retornado. Não é preciso nada disso, porque basta olhar para as roupas que têm. Os de cá não mandam banga como nós e têm a pele branca como o leite ou cinzenta esverdeada, uma pele de cor estragada. Os de cá são gente esquisita que nos topa à légua. Acho que o Tosé Cenoura fala quimbundo só para se armar. Deve pensar que falar quimbundo é como falar inglês. Além do negócio dos bilhetes, o Tosé Cenoura também vende enciclopédias porta a porta. Com um fato que foi buscar à arca dos pobres da igreja. Fica parecido com o Charlot, mas não se importa. O Tosé Cenoura mostrou-nos os bilhetes que tinha apanhado. É fácil falsificar a data e depois é só vendê-los por metade do preço. No dia a dia não dá muito dinheiro, porque temos de contar com a boa vontade dos tugas e não há muitos dispostos a comprar. Mas quando há manifestações dos retornados ou distribuição de roupa, isso sim, já rende alguma coisa. Toda a gente precisa de ir de comboio. Enquanto falava, o Tosé Cenoura não tirava os olhos da Ruth. Parecia um pavão com a cauda aberta. O Nogola fez algumas perguntas acerca do negócio dos bilhetes e depois disse: É uma ideia fixe. Fazer dinheiro não é difícil, desde que se tenha uma boa ideia. Com uma boa ideia, até se pode ficar milionário. Que sim, dizia o Tosé Cenoura, como se já a tivesse tido. Uma tarde andava por aqui e vi tantos bilhetes no chão por picar que pensei: as datas falsificam-se facilmente. É só preciso um canivete. Às vezes até aproveito números. O dia 3 pode facilmente passar a ser o dia 8. Quando cheguei ao hotel, contei a ideia ao meu pai e começámos nesse mesmo dia. Agora já temos estes ajudantes todos, disse apontando para os miúdos. O Tosé Cenoura falava do negócio dos bilhetes com mais entusiasmo do que o pai falava dos camiões. Enchia tanto o peito que parecia que ia sair dali a voar. A Ruth estava agradada. Que giro, Tosé! Disse naquela vozinha melada que só as raparigas sabem fazer. Tiveste mesmo uma boa ideia. De certeza que a Ruth mordiscou os lábios para ficarem mais vermelhos. Foi a Paula que me contou este truque. A Paula contou-me alguns segredos sobre as raparigas e este truque foi um deles. Só não me disse que as raparigas gostam mais de rapazes que sabem ganhar dinheiro. O Tosé Cenoura sentia-se importante como a pacaça quando fala nas reuniões gerais. Vendemos os bilhetes todos que fazemos e mais tivéssemos, mais vendíamos. Até os dos outros hotéis nos encomendam bilhetes. A Ruth enrolou uma madeixa de cabelo com o dedo indicador. E o Tosé Cenoura, se quiseres um dia destes, podemos ir passear até à cidade. Pago-te o bilhete. E a Ruth toda dengosa. E vamos fazer o quê à cidade? Quando o comboio entrou na estação, despedimos-nos à pressa de Tosé Cenoura. Vamos fazer quatro carruagens, gritou o Negola. Este vem bué cheio. O Tosé Cenoura chamou a Ruth. Ei, Garina! A Ruth parou, a cabeça de lado, como aos retratos que estavam nas montras das fotografias. O Tosé Cenoura perguntou: Qual é o partido do Adão e da Eva? Temos de correr, bué! Tornou a gritar o Negola. Mas a Ruth ficou parada, se calhar a pensar na anedota parva do Tosé Cenoura. O cais encheu-se com os passageiros que saíram de comboio. Gente vestida de preto e cinzento, de bege e castanho. Vamos, disse o Negola, já chateado. Mas a Ruth não se mexeu. A parvinha, à espera sei lá do quê, em vez de vir connosco. Se tivesse vindo, os cabrões da metrópole não a tinham apalpado. Eu passei por dentro de três carruagens e o Picas estava numa delas. O Picas tornava tudo mais perigoso, porque podia puxar o alarme e mandar chamar a polícia. Mas correu bem. Saí já com o comboio em andamento e os braços levantados em V de vitória. A Ruth já estava a chorar e os cabrões da metrópole tinham basado. Ainda corremos atrás deles, mas os cabrões levavam-nos avanço e entraram no machimbombo. Ficaram, da janela, a fazer-nos manguitos e gestos como se apalpassem a Ruth outra vez. Gostaste, não gostaste? O machimbombo já estava a andar e os cobardes de merda na janela aberta. As retornadas vieram todas furadas pelos pretos. A Ruth chorou ainda mais. Nem sequer parou de chorar quando lhe perguntei: afinal, de que partido são o Adão e a Eva?